Olá, seja muito bem-vindo. Você chegou aqui para despertar o divino que existe em você. Eu sou Letícia Taveira e a partir de agora a gente vai ter uma relação aí mais estreita, né, mais gostosa de transformação. Então, podem contar comigo a partir de agora no que eu puder. Estar à disposição de vocês, ok? Então estou mandando esse áudio para explicar um pouquinho como que vai funcionar todo esse despertar, para que você já possa se preparar efetivamente para o início oficial no dia 22 de setembro, o mesmo dia onde começa a primavera, não por acaso, é claro. Então, quando você receber esse áudio, provavelmente eu já vou estar em viagem. É, mas eu vou estar à disposição também, e a Isa, que é minha assistente, também vai ficar daqui do Brasil ainda, ajudando tudo isso. Eu estou indo para a Europa e fazer mais especializações do Theta Healing e também dar curso lá. Mas não vou abandonar vocês, e todo o material já está preparadinho para você, com muito amor e muito carinho, ok? Então vamos lá. Então, o desperte divino nasceu de um sonho meu, de uma vontade de criar uma comunidade, de ajudar as pessoas realmente a despertar, porque eu vejo que muita gente estava com a intenção de despertar, né? Tá, começa a ver alguma coisa, começa a despertar, mas não sabe nem por onde começar, com quem falar, acaba indo conversar com as pessoas e as pessoas não entendem o que você está falando. E imagino que você se identifique bastante com isso também, se você está aqui. Então, com essa intenção de passar o meu conhecimento, de passar o que eu sei, de passar toda a minha experiência, que o Desperte Divino foi criado lá em 2015, era um workshop presencial e de um final de semana. E aí as coisas foram acontecendo, as coisas foram mudando, as necessidades das pessoas foram transformando. E hoje eu sinto essa vontade, necessidade de criar algo prático, rápido, para que vocês possam realmente continuar nesse desenvolvimento aí por esse período, ok? Então teremos 3 meses de duração, sendo que todos os dias desses 3 meses vocês vão receber logo de manhã cedo. A ideia é que você consiga receber esse e-mail assim que você acordar. Então, o ideal, se você conseguir se programar para isso, eu sei que cada um tem a sua rotina, mas se você conseguir programar a sua rotina para que você veja esse e-mail logo, uma das primeiras coisas que você faz pela manhã é uma boa recomendação, porque cada dia vai ter um conteúdo diferente e que vai poder te ajudar no seu dia, né? É claro que é importante que você inclua essa tarefa no melhor momento para você e vai percebendo quando e como é melhor para você. O ideal é que você não deixe acumular muitas tarefas, mas não tem um problema. Se você não conseguir fazer um dia, faça no outro. Se você perder um exercício, uma parte, um conteúdo, deixe esse exercício, faça o do dia seguinte. E depois volte para ele assim que você puder, para que você não acumule mais, porque muitas vezes a pessoa acaba, ah, não fiz ontem, tenho que fazer o de ontem para depois fazer o de hoje, e aí você acaba se perdendo. Pode ser que em algum momento desse conteúdo tenha algum específico que você precise ter feito um exercício passado, mas aí vai estar especificado e você vai saber, tá? Então, o ideal é que, claro, você não deixe passar nenhuma, mas a gente sabe, tenho consciência de que muitas vezes a nossa rotina, as nossas prioridades acabam sendo outras. Tenha consciência também que durante esse processo vai ter dias que você vai estar muito animada e empolgada para tudo isso, e vai ter dias que você vai esquecer, vai ter dias que você vai estar desanimada, que você não vai estar a fim de fazer tudo isso. Mas eu recomendo, força na peruca e vamos fazer, tá? A ideia é que a gente tenha um grupo justamente para apoiar esse processo. Então, se você estiver desanimada, se você estiver sem ânimo, se você tiver alguma questão, algum problema, ou até com dificuldade real em aplicar alguma coisa, em fazer os exercícios, ou qualquer que seja a questão, você joga no grupo, fala com as pessoas, vamos conversar todo mundo e a gente consegue se ajudar, porque a experiência de um sempre vai poder colaborar com o outro. E quando a gente joga num grupo, apesar de serem pessoas inicialmente desconhecidas e que, claro, muita gente tem vergonha, não sabe, né? Tem vários sentimentos e emoções que estão aí, mas a gente já começa a trabalhar isso também. Então, se você tem aí alguma questão com disciplina e organização, eu te entendo muito. E também estou desenvolvendo isso em mim, mas vamos juntos transformar a cada dia mais, combinado? Então, todos os dias você vai receber logo de manhã cedo, por volta das 5 horas da manhã aqui no Brasil, ou 5 e meia no máximo, você vai receber um e-mail meu por esse mesmo e-mail que você está recebendo agora. Então, garante que você coloque aí nos seus favoritos esse e-mail para que ele venha justamente para a pasta inicial aí, para a melhor pasta para você no seu e-mail, para não cair no spam, não cair em outras pastas e você acaba perdendo esse conteúdo e achando que você não recebeu. Então inclui aí nos seus e-mails favoritos, nos contatos, para não ter problema nenhum, tá? Então esse é a primeira recomendação. A segunda recomendação é que você reserve um caderno ou um espaço específico, né, onde você possa escrever, desenhar até, porque a gente vai ter muitas atividades de escrita, tá? E de reflexão que você também vai escrever. Então é bem importante que você reserve um espaço, um caderno para você fazer isso. É também legal se você quiser reservar um espaço na sua casa para isso. Muitos especialistas falam que isso faz toda a diferença. Vão ter exercícios que talvez eu possa pedir para você fazer alguma coisa antes de dormir, ou alguma coisa logo cedo, ou durante o dia. E então é legal que esse lugar que você possa escrever possa ser acessível em qualquer uma das possibilidades. Mas é claro, se você não consegue, não gosta de escrever em papel, você pode também usar o seu celular. Mas eu realmente recomendo fortemente que você use papel e caneta. Ou papel e lápis de cor, se você quiser canetinha, né? Prepara aí todo o seu material para que você possa fazer o melhor uso disso e registrar, né, todos os exercícios que você quiser, os insights que vão vindo também. E aí você pode, inclusive, criar a sua metodologia, a sua organização em relação ao que é um exercício mesmo que a gente colocou e o que são os seus insights em relação a tudo isso. A outra turma do Desperte me relata muito, a primeira turma do Desperte Divino Online me relata muito a relação que eles têm, que eles colocaram de acordo com os insights que eles têm no dia a dia, as novas questões que vão surgindo, que são além do exercício especificamente, e que é muito legal escrever para acompanhar, até para que vocês possam voltar depois no final e ir olhando o que eu estava pensando naquele dia, o que estava acontecendo naquele momento. E fica bem mais fácil dessa forma. Então, essa é a segunda recomendação, tá? Bom, a gente vai ter, vocês vão receber todos os sábados o tom da semana, tá? Então no sábado a gente vai ter um pouquinho, ou um áudio, ou um vídeo explicando como vai ser aquela semana. E se a gente estiver começando um mês novo, né? Um grupo de semanas novo, também explicando o que que eu vou fazer, o que que vai acontecer nessas próximas semanas, tá? Então no sábado, dia 22, você vai receber um conteúdo meu comigo falando. Como que vai ser o primeiro mês, que é o mês que a gente vai falar sobre corpo e também a parte física e finanças. E aí você vai receber esse primeiro conteúdo falando sobre como vão ser essas 4 primeiras semanas e qual vai ser o tom da semana especificamente. Então você vai ouvir, perceber o que que tem ali de conteúdo seu e pode ser que você já tenha alguma atividade, algum exercício para fazer no sábado mesmo, tá? Então já fica de olho, fica durante, enquanto você estiver ouvindo isso, já fica com o seu caderninho do lado para ir fazendo as anotações que você achar necessário, que forem interessantes para você, ok? Durante isso, né, o resto da semana, no domingo, normalmente você vai ter também um exercício para escrever ou refletir, ou alguma pergunta a ser feita. Você também vai ter, durante os outros dias, alguns exercícios para fazer mesmo, de movimento, para você tomar consciência, né, tanto do corpo quanto da casa, movimentos mesmo para você fazer, não só questão de movimento físico, mas exercícios, né, de coisas a fazer mesmo para você se desenvolver. Vai ter dia que vocês vão receber uma meditação guiada por mim, um áudio de meditação. Vai ter dia que você vai receber um áudio de comandos de Theta Healing. Então, são comandos de transformação para que você possa transformar efetivamente crenças, limitações, bloqueios que estão te limitando de ser o melhor que você pode ser e de despertar realmente o melhor e o divino que existe em você. Junto com isso, né, em outro dia, você vai receber também áudios de Podpox, que eu digo, que são técnicas, é uma técnica do Access Consciousness, que é uma outra técnica que eu uso bastante também. Então, esses áudios, eles destroem e descriam também crenças, limitações, bloqueios. Então, você 2 dias na semana vai receber um áudio para desbloquear tudo que precisar desbloquear aí. Então, presta atenção e sente que você vai sentir só de ouvir esses áudios, ok? Se você tiver sacadas, consciências, insights, vai escrevendo nesse seu caderno tudo que vier, tudo que for necessário. E aí, o que você sentir, você pode compartilhar nos grupos que a gente vai ter à disposição, ok? Então, isso é muito legal. Uma vez por semana também você vai ter um áudio ou um vídeo falando sobre várias técnicas, consciências, possibilidades que eu já conheci, que eu já experimentei e que eu vou, às vezes, até trazer convidados para explicar para vocês alguma coisinha a mais. Então, aqui a ideia não é aprofundar em nenhuma dessas técnicas, mas a ideia é sim que você saiba, para que você sinta no seu coração qual é a melhor técnica para o seu momento, para a sua questão, o que que faz sentido para você no seu sistema, ok? Combinado? Então, já falei dos podpox, dos áudios em teta, da meditação, do áudio explicando sobre as técnicas e processos que eu já conheci até agora, que você pode usar na sua vida para melhorar cada dia mais. Os exercícios para escrever e refletir com perguntas, e o vídeo explicando a semana. Então a gente tem aí 7 dias na semana, todos eles com algum conteúdo, algum exercício. Durante a semana vocês também vão receber indicações de vídeos, filmes ou livros. Eu vou passar para vocês e vocês vão ter acesso a uma lista pelo Google Docs de indicação de vídeos, filmes, referências, livros, técnicas, tudo isso. Então eu vou passar um arquivo no Google Docs que vocês vão poder acessar e um outro que vocês vão poder acessar e só ver esse arquivo e um outro arquivo onde vocês vão poder também incluir coisas, incluir ideias, sacadas, de novos filmes, novos seriados, ou o que você quiser indicar para as pessoas, porque a ideia é que a gente crie essa comunidade e que todos possam colaborar. Então, eu vou passar o que eu estou indicando em um lado, e o outro lado é o que vocês mesmos indicam, que também tenho certeza que vai ser muito rico, e aí você vai aprender com os seus colegas, ok? Então, isso vai fazer muita diferença. Você vai receber no primeiro dia, junto com o primeiro e-mail, um e-book que eu criei de limpeza energética, que eu passo para alguns clientes meus que eu sinto a necessidade essas formas de limpar energeticamente. Então, o e-book explica certinho todas as coisas em relação à limpeza energética e traz para você várias formas de você limpar a sua casa, a sua alma, o seu ser, o seu corpo energeticamente, ok? Então, a gente vai ter aí os grupos de trocas, né? Tanto no WhatsApp quanto no Facebook. E essas indicações também para você. Também como bônus, também você vai receber um áudio para você dormir melhor e para você relaxar, e como se fosse uma meditação mesmo, para que você possa relaxar na hora de dormir, tá bom? Então, isso é um pouquinho do que vai ter ao longo das semanas. Você vai percebendo cada semana o que que é. Toda proposta é integrada entre corpo, mente e espírito, e unindo tudo isso aos elementos da natureza. Então, fogo, ar, terra e água vão estar embutidos aí de alguma forma, às vezes mais clara, às vezes menos, mas para que a gente trabalhe integralmente todas as partes, todas as energias do nosso sistema. Na 13ª semana, a ideia é de integração de tudo isso. Então, são 4 semanas para cada corpo, mente, espírito, e cada uma das semanas é focada em um dos elementos. Então, primeiro fogo, depois ar, depois a terra e água para cada um. Então, corpo, primeira semana fogo, ar, terra e água. Mente, primeira semana fogo, depois água, depois ar, terra e água, depois mente, né? E depois o espírito. E aí, a 13ª semana fecha tudo isso, chegando já quase no Natal. E aí, a gente faz essa integração completa para que vocês possam fazer uma virada do ano muito linda, passar um verão fantástico e muito transformador. Ok? Combinado? Então, espero vocês aí. Gratidão, sejam muito bem-vindos. Prepare o seu material, prepare tudo que você puder aí para esse dia. 22 de setembro, a gente começa a nossa nova jornada. Combinado? Um beijo enorme para você. Seja muito, muito, muito bem-vindo a todo o nosso grupo. E até o próximo áudio ou vídeo, quem sabe.